Vamos ver esse homem de Deus. Eles se afastaram da porta e caminharam através do pequeno vestíbulo. O quadro de avisos na parede trazia pedidos de alimentos para uma família que passava necessidade, ofertas de pequenos serviços para adolescentes, e pedido de orações em favor de um missionário enfermo. Um grande cartaz anunciava uma assembleia da congregação para a sexta-feira seguinte. Na outra parede, o relatório da oferta semanal indicava que, com relação à semana anterior, tinha havido uma queda nas contribuições, o mesmo sucedera ao comparecimento, de 61 pessoas para 42. Pela curta e estreita passagem foram eles, caminhando entre as fileiras alinhadas de pranchas escurecidas e de bancos de ripas, em direção à frente da nave onde um pequeno facho de luz incidia sobre a rústica cruz no topo do batistério. No centro da plataforma recoberta por gasto tapete encontrava-se a pequena mesa sagrada, o púlpito, sobre o qual repousava uma Bíblia aberta. Era um mobiliário humilde, funcional mas nada elaborado, revelando humildade da parte da congregação, ou pouco caso. Foi nesse momento que o quadro adquiriu o primeiro som, um soluçar mansinho, abafado, vindo da ponta do banco direito. Ali, ajoelhado em ardente prece, a cabeça descansando sobre o duro encosto do banco de madeira, as mãos cerradas com fervor, encontrava-se um jovem, muito jovem, pensou a princípio loiro, jovem e vulnerável. Seu semblante, agora o retrato vivo da dor, sofrimento e amor, deixava transparecer tudo. Seus lábios moviam-se em silêncio, à medida que nomes, petições e louvor jorravam com paixão e lágrimas. Os dois não puderam evitar ficar ali por um instante em pé, observando, estudando, ponderando. Ó pequeno guerreiro, disse o de cabelo escuro. O loiro formou as mesmas palavras em silêncio, olhando para o homem contrito que orava. Sim, observou este. Mesmo agora, ele está a interceder, colocando-se diante do Senhor em favor do povo, da cidade. Ele vem aqui quase todas as noites. Ante esse comentário, o grandalhão sorriu. Ele não é tão insignificante assim. Mas é apenas um. E está sozinho. Não. O homem zarrão sacudiu a cabeça, existem outros. Sempre existem outros. Apenas têm de ser encontrados. Por enquanto, essa oração única e vigilante é um começo. Ele vai ser ferido, você sabe disso. É também um jornalista. E nós também. Mas venceremos. Os olhos do grandalhão pareceram chamejar com um fogo reativado. Lutaremos. Lutaremos, concordou o amigo. Eles se postaram por sobre o guerreiro ajoelhado, dos dois lados, e naquele momento, pouco a pouco, como o desabrochar de uma flor, a alva luz começou a inundar o recinto. Ela iluminou a cruz na parede traseira, lentamente fez sobressair as cores e os veios em cada prancha de cada banco, e elevou-se em intensidade até que o templo anteriormente sem graça e humilde brilhou com uma beleza sobrenatural. As paredes chispavam, os tapetes gastos cintilavam, e o pequenino púlpito ergueu-se alto e rijo como uma sentinela de costas para o sol. Agora os dois homens estavam radiantemente alvos, a roupa que trajavam antes transfiguradas em vestes que pareciam arder de intensidade. Seus rostos estavam bronzeados e brilhantes, os olhos coruscavam como fogo, e cada um deles trazia um fascante cinto dourado do qual pendia uma espada reluzente. Colocaram as mãos sobre os ombros do rapaz e então, como o abrir de um gracioso e dossel, sedosas, tremeluzentes, diáfanas membranas começaram a se desenrolar de suas costas e ombros e a erguer-se para se encontrar e sobrepor acima de suas cabeças, ondulando suavemente num vento espiritual. Juntos, ministraram paz ao seu jovem tutelado, e as muitas lágrimas deste principiaram a arrefecer. O Clarim de Ashten era um jornal popular, típico de cidade do interior, pequeno e original, talvez às vezes um tantinho desorganizado, despretensioso. Era, em outras palavras, a expressão impressa de Ashten. Seus escritórios ocupavam pouco espaço num prédio comercial da rua principal no centro da cidade, uma construção simples de um só andar com grande vitrine e uma porta pesada, que trazia marcas de pés e uma fenda para correspondência. O jornal saía duas vezes por semana, às terças e às sextas, e não dava muito lucro. Pela aparência do escritório e das instalações, Podia-se ver que era uma operação de minguado orçamento. Na parte de frente do prédio, achavam-se o escritório e a área de notícias. Consistiam de 3 escrivaninhas, 2 máquinas de escrever, 2 cestos de lixo, 2 telefones, uma cafeteira elétrica sem o fio, e o que parecia ser tudo o que podia existir no mundo em matéria de notas, papéis, papel timbrado e bugigangas de escritório. Um velho e gasto balcão, trazido de uma estação de estrada de ferro desmantelada, formava a divisória entre o escritório em si e a área de recepção. E, como era de esperar, havia um sininho acima da porta que tinia todas as vezes que alguém entrava. Nos fundos desse labirinto de atividade em pequena escala achava-se um traço de luxo um tanto grandioso demais para o lugar, uma divisória de vidro que fechava o escritório do redator. Na realidade, era uma nova adição. O novo redator proprietário era um ex-repórter de cidade grande e ter um escritório de redator fechado com vidro havia sido um dos sonhos de sua vida. Esse novo sujeito era Marshall Hogan, um tipo robusto e enérgico, de grande porte, a quem a sua equipe, o compositor, a secretária repórter moça dos anúncios, o colador de artigos, e a repórter colunista, carinhosamente se referia como Átila, o Hogan. Ele havia comprado o jornal alguns meses antes, e o choque entre a sofisticação de cidade grande dele e a calma interiorana da equipe ainda provocava confrontações de tempos em tempos. Marshall queria um jornal de qualidade, que saísse com eficiência e suavidade e dentro dos prazos, com um lugar para cada coisa em seu lugar. Mas a transição do New York Times para o Clarín de Ashton era como pular de um trem em disparada ao encontro de uma parede de gelatina. As coisas simplesmente não se cristalizavam com tanta rapidez naquele pequenino escritório, e o alto nível de eficiência a que Marshall estava acostumado tinha de dar lugar a peculiaridades do Clarín de Ashton, como guardar o pó de café usado para o depósito de adubo da secretária, e alguém finalmente entregar a tão esperada história de interesse humano, mas toda coberta de titica de papagaio. Os padrões de tráfego da manhã de segunda-feira eram febris, não dava tempo de ninguém curtir uma ressaca do fim de semana. A edição de terça-feira estava sendo tirada às pressas, e toda a equipe estava sentindo as dores de parto, correndo de cá para lá, das escrivaninhas na parte da frente à sala de colagem na parte de trás, apertando-se para passar quando se encontravam no estreito corredor, carregando rascunhos de artigos e anúncios a serem tipografados, provas já prontas, e diversos formatos e tamanhos de meios tons das fotografias que iriam ornar as novas páginas. Nos fundos, entre luzes brilhantes, mesas atravancadas com trabalhos, e corpos em rápido movimento, Marshall e Tom, o colador, achavam-se inclinados sobre um grande cavalete em forma de banco, montando o Clarín a partir de recortes e pedaços esparramados por todos os lados. Este vai aqui, este não cabe, então temos de encaixar em outro lugar, este é muito grande, o que usaremos para preencher este? Marshall estava ficando irritado. Toda segunda e quinta ele ficava irritado. Edi, berrou ele, e a secretária respondeu, vou indo, e ele disse pela milésima vez, as galés vão nas bandejas em cima da mesa, não fora delas na mesa, não no chão, não no. Eu não pus nenhuma galé no chão. Protestou Edi enquanto saía às pressas da sala de colagem com outras galés nas mãos. Era uma mulherzinha rija de 40 anos com a personalidade perfeita para opor-se à brusquidão de Marshall. Era ainda ela quem sabia encontrar as coisas no escritório melhor do que qualquer outra pessoa, especialmente o novo chefe. Eu as coloquei nas suas lindas bandejinhas, onde você quer que fiquem. Então, como essas vieram parar aqui no chão? Vento, Marshall, e não me faça dizer-lhe de onde ele vem. Muito bem, Marshall, disse Tom. Isso conclui as páginas 3, 4, 6 e 7, que me diz das páginas 1 e 2. O que vamos fazer com todos esses espaços vazios? Vamos colocar a cobertura que Barney fez do festival, com histórias bem redigidas, fotos dramáticas de interesse humano, o negócio todo, assim que ela botar o traseiro aqui dentro e nos der o que arrumou. Edi. Oh, que é? Barney está mais de uma hora atrasada, barbaridade. Dá para chamá-la de novo? Acabei de ligar. Ninguém atende. Droga. Jorge, o pequeno tipógrafo aposentado que ainda trabalhava por gostar do que fazia, fez a cadeira girar de costas para a tipografia e ofereceu: "Que tal o churrasco da Liga das Senhoras? Estou acabando de montar esse artigo, e a foto da SRA. Mas ele é suficientemente picante para provocar uma ação legal." É, gemeu Marshall, bem na primeira página. "É disso que mais preciso, uma boa impressão." "É então, o que vamos fazer?" perguntou Eddie. "Alguém daqui foi ao festival?" "Eu fui pescar", disse Jorge. "Esse festival é quente demais para mim." "Minha mulher não me deixou ir", disse Tom. "Eu vi um pouquinho dele", disse Eddie. "Comece a escrever", disse Marshall. "O maior acontecimento do ano, e temos de publicar alguma coisa a respeito." O telefone tocou. Salva no último instante. Chiriou Eddie enquanto apanhava a extensão que ficava na sala dos fundos. "Bom dia, aqui é o Clarim." De súbito, ela se animou. "Hein, Berenice? Onde está você? Onde está ela?" quis saber Marshall ao mesmo tempo. Eddie foi ouvindo e seu rosto foi ficando horrorizado. "Sim, bem, calma, claro, não se preocupe, nós a tiraremos daí." Marshall acudiu impaciente. "Bem, onde está ela afinal de contas?" Eddie lançou-lhe uma olhada cheia de censura e respondeu: "Na cadeia." Dois. Marshall entrou depressa no corão da delegacia de Ashton e imediatamente desejou poder desligar o nariz e os ouvidos. Além da porta cheia de grades que levava à ala das celas, os ruídos e odores que emanavam das celas não diferiam muito dos do parque de diversões na noite anterior. Ao vir para cá, ele havia notado como as ruas estavam quietas esta manhã. Não era de admirar, todo o barulho tinha vindo parar dentro dessa meia dúzia de celas de pintura desquiscando, embutidas em concreto frio e ressonante. Aqui estavam todos os drogados, vândalos, desordeiros, bêbados e vagabundos que a polícia tinha podido arrebanhar da face da cidade, recolhidos no que mais parecia um zoológico superlotado. Alguns estavam transformando aquilo numa festa, jogando pôquer por cigarros, usando cartas todas marcadas de dedos e tentando sobrepujar os outros nas narrativas de aventuras ilícitas. Perto do fim das celas, um bando de jovens machos dirigia comentários obscenos a uma gaiolada de prostitutas que não tinham lugar melhor para serem trancafiadas. Outros simplesmente se amontoavam pelos cantos em estado de embriaguez ou afundados em depressão, ou as duas coisas.